idades do casal, recusava muitas as que lhe sugeriam por considerá-las modestas e acanhadas demais. Abre aspas, ai par que talvez servisse, fecha aspas, dizia ela, abre aspas, se os Goldings consentirem em sair. E aquela casa grande em Stoke também daria. É pena é ter a sala de visitas um pouco pequena demais. A sorte é muito distante, não a quero ter tão longe de mim mais de 10 milhas, no máximo. Quanto à casa de Pulvis, as mansardas são horríveis, fecha aspas. O Sr. Bennet deixou-a falar sem interrupção, enquanto havia criados próximo, mas, quando estes saíram, disse, S.R. a Bennet, antes que tome alguma dessas casas, ou todas elas, para sua filha, considero indispensável chegarmos desde já a um acordo sobre tal assunto. Saiba que há, pelo menos, abre aspas, uma, fecha aspas, casa em que eles não serão admitidos. Não pretendo encorajar a imprudência de ambos ao recebê-los em Longbourn. A tal declaração seguiu-se uma longa polêmica, mas o Sr. Bennet mostrou-se firme. O assunto em breve os conduziu a outro, e a Sr. A Bennet descobriu, com espanto e horror, que o seu marido não estava disposto a adiantar um só tostão para as despesas do enxoval. Declarou, intransigente, que não seria ele quem, por ocasião do casamento da filha, lhe daria o menor sinal da sua estima. A Sr. A Bennet recusava-se a compreender e aceitar tal atitude. Achava impossível que ele levasse o seu ressentimento a ponto de recusar a filha um dos privilégios sem o qual o casamento dela parecer-lhe quase que inválido. A Sr. A Bennet era muito mais sensível à vergonha de ter casado a sua filha sem roupas novas do que a desonra causada pela sua fuga e pelo facto de ter vivido 15 dias com o Wickham sem ser casada. Elizabeth mais do que nunca se arrependeu por se ter deixado levar pela aflição do momento e ter revelado ao Sr. Darcy os seus anseios quanto ao futuro da irmã, pois, com o casamento em breve realizado, talvez tivessem podido esconder tão vergonhoso facto de todos aqueles que não estavam diretamente relacionados com a família. Ela não receava que o caso se espalhasse por intermédio dele. Havia, atualmente, poucas pessoas em cuja discrição ela tivesse maior confiança, mas, em contrapartida, não havia ninguém cujo conhecimento da leviandade da irmã a mortificasse tanto. Não era que temesse qualquer desvantagem para si própria, pois, de qualquer modo, parecia haver um abismo intransponível entre eles. Mesmo que o casamento de Lydia tivesse sido levado a cabo da forma mais respeitável, não era crível que o Sr. Darcy insistisse em relacionar-se com uma família contra a qual tinha tantas objeções e às quais se vinha juntar uma outra, a de um parentesco íntimo com o homem que ele tão justamente desprezava. Não era, pois, de estranhar que ele hesitasse. O desejo de obter a consideração de Elizabeth, desejo por ele tão declaradamente manifestado no Derbyshire, nunca sobreviveria a tal golpe. Elizabeth sentia-se humilhada e ferida. Tinha remorsos, mas não sabia bem de quê. Ansiava pela estima dele, quando acreditava não poder jamais gozar dela. Gostada de ter notícias suas, e não tinha menor esperança de que ele lhe escrevesse e agora, que não via quaisquer possibilidades de encontrá-lo, estava convencida de que poderia ter sido feliz com ele. Que triunfo para ele, pensava ela, se ele pudesse saber que as propostas que há 4 meses atrás ela tão orgulhosamente recusara seriam recebidas agora com alegria e gratidão. Ele era generoso, disse Elizabeth, não tinha a menor dúvida. Havia, mesmo, poucos homens mais generosos. Mas, para não sentir triunfo numa ocasião como esta, era preciso que não fosse humano. Elizabeth começou a compreender, então, que o Sr. Darcy era o homem que mais lhe convinha, tanto pelo seu temperamento como pelas suas qualidades. O seu gênio, embora o oposto do seu, vinha ao encontro dos seus desejos. Tal união apenas resultaria vantajosa para ambos. A espontaneidade e naturalidade de Elizabeth contribuiriam para suavizar o seu espírito e melhorar também as suas maneiras. Ele, por seu lado, teria um benefício ainda maior a receber com a segurança do seu julgamento e a sua experiência do mundo. Porém, nunca tal casamento se realizaria, expoente máximo da felicidade conjugal, e, em seu lugar, união bem diferente estava em vias de se formar no seio da sua família. Não imaginava como Lydia e Wickham se arranjariam para subsistir numa independência relativa, contudo, para um casal que se tinha unido por paixões mais fortes do que a sua virtude, eram diminutas as possibilidades de uma felicidade duradoura. Em breve o Sr. Gardiner tornou a escrever ao cunhado. Aos pedidos do Sr. Bennet, ele apenas respondeu que estava sempre disposto a dar do seu melhor para o bem de qualquer membro da família e concluiu rogando que não se mencionasse mais o assunto. A principal finalidade da sua carta era anunciar que o Sr. Wickham decidira sair da milícia. Desejaria muito que ele o fizesse assim que o casamento fosse marcado, acrescentava ele. E creio que concordará comigo, em como esse passo é desejável, tanto para ele como para minha sobrinha. O Sr. Wickham tenciona entrar no exército regular, e alguns dos seus antigos amigos estão dispostos a apoiá-lo. Prometeram-lhe um posto de tenente no regimento do general, atualmente aquartelado no norte. Há toda a vantagem em que ele permaneça longe daqui. Ele parece cheio de boas intenções e espero que, uma vez entre pessoas estranhas, ambos se mostrarão prudentes e procurarão salvar as aparências. Escrevi ao Coronel Forster, informando da nossa atual situação e pedindo-lhe que tranquilize os vários credores de Wickham em Brighton e arredores, com promessas de rápido pagamento, assumi tal compromisso. Peço-lhe que faça o mesmo com os credores dele em Meriton, dos quais lhe envio a lista, de acordo com as informações do Sr. Wickham. Ele confessou todas as suas dívidas, e espero que, ao menos, não nos tenha enganado. A Gertons já recebeu as nossas instruções e tudo ficará pronto dentro de uma semana. Eles partirão logo de seguida para a sede do regimento, a não ser que o senhor os convide. Primeiro a ir a Longbourn. A Sr. A. Gardiner participou-me que a sobrinha ansiava por os ver a todos, antes de partir para o norte. Ela encontra-se bem e pede-me que lhes envie, a ambos, toda a sua afeição. Seu, etc. E. Gardiner. O Sr. Bennet e as filhas compreenderam, tão bem como o Sr. Gardiner, quais as vantagens da saída do Sr. Wickham do regimento da milícia, mas a Sr. A. Bennet é que não se conformava com a ideia. Lydia iria morar para o norte, exatamente quando ela teria todo o prazer e orgulho da sua companhia, pois não desistira nem por um só instante do seu plano de instalar a filha no Hertford City. O seu desapontamento foi grande. Além disso, era uma pena que Lydia fosse afastada de um local onde ela tinha tantas relações. Lydia simpatizava tanto com a Sr. A. Forster, dizia ela, é uma pena mandá-la para tão longe. Além disso, havia tantos rapazes que ela apreciava. Os oficiais do regimento do general podem não ser tão amáveis. A insinuação do Sr. Gardiner poderia ser tomada como um pedido formal para que Lydia tornasse a ser admitida entre os seus antes da sua partida para o norte. A princípio, o Sr. Bennet mostrou-se intransigente a tal pedido, mas Jane e Elizabeth, que comungavam das mesmas ideias, eram da opinião de que, para o bem de sua irmã, não lhe deveria ser negado o apoio dos pais. Fizeram o seu pedido de modo tão insistente, e ao mesmo tempo com tanta doçura, que conseguiram demover o pai e obter dele a permissão para que eles visitassem Longbourn logo após o seu casamento. Quanto a Sr. Bennet, era com satisfação que encarava aquela oportunidade de exibir nas redondezas a sua filha casada, antes do seu exílio no norte. O Sr. Bennet escreveu, então, ao seu cunhado, participando-lhe a sua anuência ao pedido. Elizabeth, contudo, não pôde deixar de se surpreender por Wickham ter concordado com o plano, e, se ela tivesse consultado apenas o seu coração, um encontro com ele seria a última coisa no mundo que ela própria desejada. Capítulo 51º dia do casamento chegou finalmente, e Jane e Elizabeth sentiram-se mais comovidas do que a própria Lydia. A carruagem foi enviada ao encontro dos noivos, que eram esperados para jantar. Jane e Elizabeth viam com apreensão a hora da chegada, e Jane especialmente, que atribuía a Lydia os sentimentos que ela sentiria em situação idêntica, afligia-se com a ideia do que a irmã iria sofrer. Chegaram. A família encontrava-se reunida na saleta para os receber. A Sr. Bennet desfez-se em sorrisos, assim que a carruagem parou à porta, o marido conservava uma expressão grave e impenetrável, e as filhas estavam alarmadas, ansiosas e inquietas. Ouviram a voz de Lydia no vestíbulo, a porta foi aberta com violência, e ela entrou a correr na sala. A sua mãe adiantou-se e abraçou-a com grandes demonstrações de alegria. Sorrindo afetuosamente, ela estendeu a mão a Wickham, desejando felicidades a ambos com uma alacridade que demonstrava bem que ela não duvidava nem um minuto da realização do seu desejo. O Sr. Bennet recebeu-os muito menos cordialmente. O seu rosto tornou-se ainda mais grave e mal abriu a boca. A atitude despreocupada do jovem casal era realmente uma provocação. Elizabeth ficou irritada e a própria Jane sentiu consternação. Lydia continuava a mesma, imprudente, indomável, louca, ruidosa e temerária. Falou a cada uma das irmãs exigindo-lhes os parabéns, e, depois de todos se sentarem, pôs-se a olhar à sua volta com curiosidade, notando as pequenas alterações que tinham sido introduzidas naquela sala, depois observou, com uma risada, que há muito tempo que dali partira. Wickham não se mostrava mais embaraçado do que ela, mas os seus modos eram sempre tão agradáveis que, se o seu caráter fosse sem mancha e o casamento tivesse sido realizado com todo preceito, os seus sorrisos e atitudes teriam conquistado toda a família. Elizabeth nunca o supusera capaz de um tal cinismo, mas ela sentou-se, resolvendo no seu íntimo nunca mais estabelecer limites à imprudência de um homem sem escrúpulos. Ela corou e Jane também, mas os rostos daqueles que lhes causaram tal perturbação mantinham-se inalteráveis na sua cor. A conversa era incessante. A noiva e a mãe competiam em exuberância, e Wickham, que se encontrava perto de Elizabeth, começou a perguntar pelos conhecidos na vizinhança, com uma tranquilidade bem-humorada que ela sentiu jamais poder imprimir nas suas respostas. Tanto o Wickham como a esposa apenas pareciam ter lembranças agradáveis na sua vida. Nenhum facto passado era lembrado com amargura. Ela própria mencionava assuntos, a que suas irmãs por coisa alguma no mundo aludiriam. Imaginem, faz já 3 meses que me fui embora, exclamou Lydia, não me parecem mais do que 15 dias. E, no entanto, tantas coisas aconteceram. Meu Deus! Quando daqui parti, quem me diria que havia de voltar casada? Mas pensei que seria engraçado se o fizesse. O Sr. Bennet ergueu os olhos, Jane ficou aflita e Elizabeth olhou significativamente para Lydia. Esta, porém, continuou, como se não desse por nada: Oh, mãe, as pessoas daqui dos arredores sabem que me casei hoje. Receei que eles não soubessem. No caminho cruzamos-nos com William Golding na sua charrete, e, para que eu ficasse sabendo, baixei o vidro, tirei a luva e apoiei a mão no rebordo da janela, para que ele visse bem a minha aliança. Só então o cumprimentei, e não pude conter por mais tempo meu riso. Elizabeth achou que tudo aquilo passava dos limites. Levantou-se, saiu e só voltou quando os ouviu passarem para a sala de jantar. Quando se lhes foi juntar, chegou ainda a tempo de ver Lydia, que, com uma expressão de ansiedade, se aproximara do lugar à direita da mãe, dirigindo-se à sua irmã mais velha, lhe dizia: Ah, Jane, esse lugar pertence-me agora por direito, sou a mais importante, dada a minha situação de mulher casada. Não era suposto que a solenidade daquela hora desse a Lydia o constrangimento que até aquele instante não demonstrara. Pelo contrário, o seu à vontade e boa disposição pareciam aumentar. Ansiava por voltar a ver a Sr. a Phillips, a família Lucas e todos os outros vizinhos e ouvi-los designá-la por, abre aspas, Sr. a Wickham, fecha aspas, e, enquanto isso não acontecia, foi, logo após o jantar, mostrar a aliança a Sr. a Rio e as criadas. Bem, mãezinha, disse ela, quando voltou à sala, que acha do meu marido? Não é um homem encantador? Estou certa de que todas as minhas irmãs me invejam. Só lhes desejo tanta sorte como a minha. Precisam todas de ir a Abingdon. É o sítio ideal para se arranjar um marido. Que pena, mãe, não termos ido todas. É verdade, se me tivessem dado ouvidos, teríamos ido. Mas minha querida Lydia, não gosto nada que vás para tão longe. Será mesmo necessário, oh, mas claro. Não vejo mal nenhum nisso. Até gosto muito. Os pais e as manas só terão de nos ir visitar. Passaremos em Newcastle todo o inverno. Bailes não faltarão e eu arranjarei par para todas as que forem. Adoraria poder ir, disse a mãe. E depois, quando regressassem, poderiam deixar comigo uma ou duas das minhas irmãs. Garanto-lhes que arranjada maridos para todas elas antes do fim do inverno. Agradeço, pela parte que me toca, disse Elizabeth, mas não aprecio a tua maneira de arranjar maridos. Os visitantes não poderiam demorar mais de 10 dias. O Sr. Wickham fora nomeado antes de sair de Londres e apenas lhe haviam concedido 15 dias para se reunir ao seu regimento. Com a exceção da Sr. a Bennet, ninguém mais lamentou que eles se demorassem tão pouco, e esse tempo foi por ela aproveitado da melhor forma possível, fazendo visitas com a sua filha e recebendo frequentemente em sua casa. Tais reuniões vinham ao encontro do desejo de todos, pois escapar ao círculo da família era ainda mais desejável para aqueles que pensavam do que para aqueles que não faziam. A afeição de Wickham por Lydia manifestava-se exatamente como Elizabeth o supunha, inferior à que Lydia tinha por ele. Mesmo que não lhe tivesse sido dada a oportunidade de observá-los, chegaria à conclusão lógica de que a fuga se devera mais à paixão dela do que ao interesse dele. E, se não fosse a certeza de que ele tinha fugido porque a sua situação no local se tornara insuportável, Elizabeth surpreender-se-ia pelo facto de Wickham ter raptado a sua irmã sem sentir por ela uma paixão violenta. Como as coisas realmente se passaram, ele não resistira à oportunidade de ter uma companheira para a sua viagem. Lydia gostava imensamente de Wickham. Ele continuava a ser o seu querido Wickham. Ninguém podia competir com ele no seu coração, e, segundo ela, ele fazia tudo melhor do que ninguém. Certa manhã, pouco depois da sua chegada, encontrando-se sentada junto das duas irmãs mais velhas, Lydia disse para Elizabeth: Lizzie, ainda não te contei como foi o nosso casamento. Não estavas presente quando descrevi tudo à mãe e às outras. Não sentes curiosidade em saber como tudo isto se passou, não? Para te dizer a verdade, replicou Elizabeth, e penso que quanto menos se falar no assunto, tanto melhor. Ora, és tão esquisita. Mas vou te contar como tudo aconteceu. Como deves saber, casamo-nos na igreja de St. Clement, pois o Wickham pertence àquela paróquia. Combinamos encontrarmo-nos lá às 11 horas. Os meus tios e eu iríamos juntos, e os outros encontrar-nos iam na igreja. Bom, chegou segunda-feira de manhã, e eu estava numa aflição que nem imaginas. Receava que acontecesse algo que viesse a adiar o casamento. Teria ficado desesperada. Enquanto me vestia, a nossa tia não parava de falar, como se me estivesse a pregar um sermão. Quase não entendi palavra, pois, como deves calcular, só pensava no meu querido Wickham. Estava doida por saber se ele poria casaca azul. Bom, tomamos o pequeno almoço às 10, como de costume. Pensei que nunca mais teria fim, e, a propósito, os tios foram horrivelmente severos para comigo durante todo o tempo que estive com eles. Imagina que não me deixaram sair de casa. Uma só vez, durante os 15 dias que ali passei. Nenhuma festa, nenhuma reunião, nada. De facto, Londres encontrava-se praticamente deserta, mas o Little Theatre estava aberto. Bem, quando a carruagem chegou, o meu tio foi detido ainda por alguns instantes para tratar de quaisquer negócios com aquele horrível senhor Stone, e, como deve saber, quando ele se põe a falar de negócios, nunca mais para. Eu estava tão assustada que não sabia o que havia de fazer, pois era o tio quem me servira de padrinho, e, se não estivéssemos lá horas, seríamos obrigados a deixar o casamento para o dia seguinte. Mas, felizmente, passados 10 minutos, ele voltou e partimos todos. Nessa altura, porém, lembrei-me de que, se acaso ele não pudesse ter ido, seria o Sr. Darcy quem o substituiria. O Sr. Darcy, repetiu Elizabeth com um espanto ilimitado. Sim, ele tinha ficado de ir com o Wickham. Oh, meu Deus, que estou eu para aqui a dizer? Esqueci-me completamente. Nunca deveria ter mencionado tal coisa. Prometi que não o faria. Que é que o Wickham não vai dizer? Era segredo, se era segredo, disse Jane, então não digas mais nada. Tranquiliza-te que nada te perguntaremos. De certo, disse Elizabeth, ardendo em curiosidade. Nada te perguntaremos. Obrigada, disse Lydia, pois se vocês me perguntassem, eu acabada por tudo lhes contar. E depois o Wickham ficaria muito zangado comigo. Para resistir à tentação, Elizabeth foi obrigada a fugir. Mas era-lhe impossível viver na ignorância daquele detalhe, ou, pelo menos, era-lhe impossível não tentar informar-se. O Sr. Darcy assistira ao casamento da sua irmã, e nada lhe parecia mais inverosímil e inacreditável. As conjecturas mais loucas atravessaram o seu espírito, sem que nenhuma delas a satisfizesse. As explicações que mais lhe agradavam, e justamente aquelas que o colocavam sob uma luz mais nobre, pareciam-lhe as menos prováveis. Não poderia suportar tal incerteza, e, tomando uma folha de papel, escreveu apressadamente uma curta missiva dirigida à sua tia, pedindo a explicação para o facto a que Lydia aludira, caso não fosse segredo. abre aspas, como deve, C-O-M-P-R-E-E-N-D-E-R, fecha aspas, acrescentava ela, abre aspas, tenho curiosidade em saber por que razão uma pessoa que não tem relações com qualquer uma de nós e é quase um estranho à nossa família, se encontrava presente no casamento. Peço-lhe que me escreva sem demora e me explique tudo, a não ser que haja motivos mais fortes para guardar o segredo que Lydia parece achar necessário. Nesse caso, terei de me resignar à minha ignorância, fecha aspas. Abre aspas, não, jamais me, resignarei, fecha aspas, pensou Elizabeth, enquanto terminava a carta, abre aspas, mas, minha querida tia, se não mo dissera bem, serei obrigada a lançar mão de estratagemas para o tentar descobrir, fecha aspas. A delicadeza de Jane não lhe permitia referir a Elizabeth o que Lydia desvendara, mas a Elizabeth só satisfez tal atitude. Preferia não ter uma confidente até saber se a sua curiosidade seria satisfeita. Capítulo 52. Elizabeth teve a satisfação de receber a resposta à sua carta, e tão depressa quanto ela poderia desejar. Assim que a carta chegou, correu para o pequeno bosque, sentando-se num banco, preparou-se para ler tranquilamente, sentindo-se feliz, pois, pelo número das páginas, era fácil deduzir que não continha uma simples negativa. Rua Gracê Xuxi, 6 de setembro. Minha querida sobrinha, acabo de receber a tua carta e consagrarei toda esta manhã a escrever a minha resposta, pois prevejo que em poucas linhas não poderei transmitir tudo o que tenho para te dizer. Devo confessar que o teu interesse não deixa de me surpreender. Não o esperava da tua parte. Não penses que estou zangada, pois o que eu quero dizer na minha é que não esperava que estas informações te fossem necessárias. Se preferes não compreender o que digo, desculpa a impertinência. O teu tio ficou tão espantado como eu, pois nada, a não ser ter te tomado a ti como uma das partes interessadas, o levou a agir da maneira que o fez. Mas, se és realmente inocente e ignorante, precisarei de ser mais explícita. No próprio dia da minha chegada de Longbourn, o teu tio recebeu uma visita inesperada. O Sr. Darcy veio à nossa casa e permaneceu em conferência com ele durante várias horas. Quando entrei, já tudo isso se tinha passado, e por essa razão a minha curiosidade não foi tão intensamente despertada como a tua parece ter sido. Ele veio para dizer ao teu tio que tinha descoberto o paradeiro do Sr. Wickham e de tua irmã e que já os tinha visto e conversado com ambos, com Wickham várias vezes e com Lydia apenas uma. Ao que parece, ele deixou o Derby City um dia após a nossa partida, e com destino a Londres, decidido a procurar os fugitivos. O motivo alegado era a sua convicção de que fora por sua causa que o caráter de Wickham não tinha sido convenientemente revelado, de modo a impedir que uma rapariga decente o amasse e confiasse nele. Generosamente, atribuiu tudo isto ao seu orgulho mal compreendido, pois julgava estar acima da necessidade de expor à opinião pública os seus actos particulares. O seu caráter respondia por ele. Ele considerava, portanto, seu dever vir a público e tentar reparar o mal que ele julgava ter causado. Se tinha, abre aspas, outro, motivo, fecha aspas, estou certa de que nunca o desonraria. Passara alguns dias em Londres, antes que lograsse descobrir os fugitivos. Mas ele possuía um elemento para dirigir a sua busca, e que a nós nos fazia falta, e este era o motivo que justificava sua vinda. Existe uma senhora, ao que parece uma certa S.R.A.I.O.G., que foi durante algum tempo a dama de companhia da menina Darcy e que fora despedida por motivos que ele não nos revelou. Depois disso, ela alugou uma grande casa na rua Edward e nela abriu uma pensão. O Sr. Darcy sabia que esta Sra. Lange era íntima de Wickham, e, sem perda de tempo, logo a procurou em busca de informações, mal chegou a Londres. Porém, levou 2 dias para obter dela o que desejava.